Vamos falar agora de cursos técnicos formação, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estou recebendo no estúdio o gerente executivo do SENAC aqui de Foz do Iguaçu, Lúcio Marcelo Christensen. Bom dia. Bom dia a todos. Também o Everton Denoni, ele que é técnico de relações com o mercado ali no SENAC. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio RCI. Vamos fazer informações aí sobre vários cursos, né, que estão sendo disponibilizados pelo SENAC aqui em Foz do Iguaçu, cursos presenciais e também cursos à distância, enfim. Quais são as opções aí para quem está em busca de capacitação nesse ano de 2019? Então, os cursos técnicos vêm atender aí uma demanda daquele, das pessoas que querem ter uma profissão, de uma profissão com uma formação sólida, mais rápida, eficiente, com a tradição aí do SENAC, a segurança, né, de ser de ter uma boa empregabilidade. Então nós temos os presenciais, que são o técnico em eventos, que tem muito a ver com o perfil da cidade, uma cidade que cada vez recebe não só turistas, como eventos de negócios, eventos de lazer. Nós temos um tradicional já técnico em enfermagem, atendendo muito aí também essa demanda da saúde. Nós temos também da área da saúde uma especialização técnica muito importante, especialização em instrumentação cirúrgica. Então, para aquele profissional que já é técnico em enfermagem ou já é um enfermeiro, ele pode fazer, se especializar e também ter um plus aí na carreira. Nós temos um muito importante hoje no cenário econômico, na gestão das empresas, que é o técnico em finanças. Nenhuma empresa, nenhum profissional, até nenhuma pessoa pode hoje deixar de lado aí uma autogestão ou uma gestão profissional de suas empresas, sua contabilidade ou mesmo suas contas pessoais. E um lançamento. No momento que a gente vê a cidade mais aberta à cultura, uma cidade com mais autoestima, a gente melhorando aí a infraestrutura, onde mesmo 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu, nós temos o curso técnico em teatro. Esse é um lançamento, né? Nós estamos ainda no espírito meio que de final de ano, das festas de Natal, grandes eventos ocorreram aqui na cidade. E esse é um resgate que está sendo feito dessa arte, dessa área, no SENAC, ali no antigo, onde era o antigo Hotel Cassino, que é um espaço e agora uma área destinada ao curso técnico de teatro, que não é só para a pessoa que quer se transformar num ator global, num ator profissional, mas também para aquele que quer aprimorar a sua oratória, para aquele que quer aprimorar o seu RH, o seu contato humano, né? Então isso a gente tem como premissa que esse curso vai trazer grandes benefícios. E olha, os cursos oferecidos pelo SENAC, né, eles têm aí grande reconhecimento no mercado. Eu sempre cito aqui a questão dos cursos na área de gastronomia, né, que aqui em Foz tem justamente esse ponto forte no SENAC. Os profissionais que saem dali conseguem uma alta inserção no mercado de trabalho. Como é que vai ser aí esse processo de inscrição nos cursos? A questão aí de prazos, valores, claro, né? Cada curso ali tem o seu. Como é que vai ser? Quem tem interesse em fazer qualquer um desses cursos, como é que pode fazer? Como é que pode procurar o SENAC? Então, Guilherme, são mais de 70 anos, né, o SENAC e o Paraná, justamente transformando a vida de brasileiros e potencializando essas oportunidades para o mercado de trabalho. Nossa campanha nos cursos técnicos, Guilherme, as inscrições, os cursos iniciam a partir de março, mas as inscrições já estão disponíveis, né? Para os cursos presenciais, nós temos uma diferenciação, um valor muito interessante também, para o pagamento de pontualidade, tem direito a 20% de desconto. Digamos assim, o boleto fica para todo o dia 10 de cada mês. Pagando até o dia 10, tem 20%. Mas o SENAC está com uma promoção muito bacana, muito legal mesmo, para indicação de um amigo. Indique um amigo para os cursos técnicos e você terá um desconto ainda mais diferenciado. 30% de desconto. Pagando também de forma pontual até o dia 10. Então, é um grande estímulo, né, para esses alunos que estão cursando, mas também, eu quero indicar um amigo também para cursar um curso técnico. Então, nós temos esse incentivo também. Nós podemos dar mais explicações a respeito desse programa, mas é um benefício muito interessante. A inscrição dos cursos técnicos, elas deverão ser realizadas no SENAC, na própria central de matrículas, tá? E nós temos sempre algumas questões dos pré-requisitos, como a idade e a escolaridade. Mas toda a equipe do SENAC está à disposição para maiores esclarecimentos, né, dúvidas. O horário de atendimento do SENAC, a partir da semana que vem, a partir de 8h30 da manhã até as 21h30. Nós não fechamos para o almoço. E também um ponto importante que muita gente se pergunta é com relação ao horário, né, em que serão esses cursos, quantidade de dias por semana, carga horária, enfim, o que é que podemos também esclarecer quanto a isso? Muito importante, Guilherme. Os cursos técnicos, os presenciais são realizados à noite, geralmente das 19h às 22h15, de segunda a sexta-feira. Porém, o curso técnico em eventos, ele será realizado de segunda a quarta-feira. Todas as segundas, terças e quartas, então. Justamente por causa da demanda, né? E facilitando os profissionais que já atuam, que já estão iniciando a profissão e tem a grande gama de eventos aí no final de semana. E vamos trazer informações aqui do SENAC também, aproveitando, né? Vocês falaram aí, claro, já citamos os cursos presenciais, que são, né, os cursos aí de técnico em finanças, teatro, enfermagem, eventos, também especialização ali em instrumentação cirúrgica. Quais são as opções de ensino à distância, os cursos aí online? Nós temos o curso técnico em guia de turismo à distância, técnico em transações imobiliárias, técnico em administração, técnico em logística e técnico em recursos humanos também. Em qualidade também. E um adendo sobre esse curso do Guia de Turismo EAD, toda a parte prática das viagens ocorre presencial. Então, a parte teórica, ele estuda todo o universo do turismo e não só como guia regional, mas como guia da América do Sul. Ele tem a parte presencial das viagens, a viagem internacional, a viagem regional, as visitas técnicas aqui em todo o nosso potencial, com outro olhar, não só o olhar do turista, mas o olhar crítico realmente do profissional que vai acolher esse turista, que é um perfil muito grande, muito importante da cidade, já visualizando para o futuro uma cidade que tem um potencial de uma das maiores maravilhas do mundo aí. E falando um pouquinho aí da história, né, você citou aí no começo da entrevista a questão dos 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu, e é importante ressaltar que o próprio prédio onde está ali o SENAC, né, possivelmente se não completou 80, está para completar 80 anos também. Vocês vão trabalhar aí no SENAC um pouquinho aí do resgate histórico dessa estrutura que já foi um importante hotel de Foz do Iguaçu? Exato, Guilherme. Então, esse prédio, além de ter uma arquitetura muito bonita, preservada, o prédio pertence hoje ao governo estadual, onde tem o escritório da Paranaturismo, mas ele foi cedido ao SENAC por 30 anos para ser escola. Então a gente tem a convicção, e também isso pode ser renovado, que por 30 anos o SENAC vai continuar esse trabalho importante, e esse resgate é um legado também para que a comunidade conheça, está convidada também a conhecer o prédio. Lá ficou hospedado, na época, Getúlio Vargas, ficou hospedado JK duas vezes, Moisés Lupion, entre outras autoridades. A única coisa que a gente não tem muito é o resgate das fotos. Não tinha essa facilidade que hoje tem de WhatsApp, celular, todo mundo, então a gente busca esse resgate. Aliás, o ouvinte que tiver aí, tiver uma foto local, nos procure, a gente terá o maior prazer de trocar uma ideia, quem sabe transformar isso num livro, até num futuro próprio, para também fazer a comemoração dos 80 anos do prédio onde está o SENAC hoje, que é o antigo Hotel Cassino Iguaçu. SENAC aqui de Foz do Iguaçu, né, nessa localização histórica aqui da nossa cidade. Para quem está nos ouvindo agora, tem interesse, né, nos cursos, tem interesse até em almoçar ali no SENAC, porque tem um restaurante escola ali bem conceituado aqui em Foz do Iguaçu. Qual que é o telefone do SENAC para quem quer outras informações? O telefone do SENAC é 3521-6200, nossa central de matrículas, né? E também temos o nosso site www.pr.senac.br. Isso será uma grande satisfação. Até essa questão do resgate histórico, são 70 anos de história do SENAC Paraná, até um pouco mais, na verdade, já, mas sempre o SENAC se reinventando. É a nossa metodologia ativa, onde realmente o aluno aprende fazendo. Né? E os cursos técnicos têm essa grande oportunidade de ele presenciar, de ter uma percepção do ambiente que ele irá encontrar no dia a dia no trabalho. E uma grande oportunidade com esse desconto também, né, Guilherme? O 20% de pontualidade e na indicação de um amigo, na parcela seguinte, ele vai ter esses 30% de desconto. Então, uma grande oportunidade, Guilherme. E muita gente nesse começo de ano, né, que faz aí o seu planejamento para 2019, né, as metas para 2019, por que não já começar aí estudando, trabalhando aí para ter uma nova profissão ou para se capacitar numa área em que já atua. Agradeço imensamente aqui a presença do Everton Denoni, ele que é técnico de relações com o mercado. Muito obrigado aqui pela participação. Muito obrigado, Guilherme. Bom dia aos ouvintes também da Rádio RCI. E também o gerente executivo do Senac aqui de Foz do Iguaçu, Lúcio Marcelo Christensen. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado pelo esse convite, por essa abertura sempre gentil e importante aí para os ouvintes. Lembrando que o restaurante vai estar aberto a partir do dia 15 com um cardápio sempre delicioso.